Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos ao primeiro Projeto X Playlist. E eu sou o Mugiwara e serei meio que um apresentador desse quadro. Inicialmente eu vou falar para vocês aqui o que, que é esse Projeto X Playlist. É o primeiro spin-off do Projeto X, exatamente. Fora o Projeto X Podcast, que é o nosso carro-chefe, a gente vai ter o Projeto X Playlist, que vão ser uns podcasts menores e falando sobre o quê? Sobre músicas que gostamos, ou músicas de um determinado tema. Na verdade, sempre serão por temas. A questão é que alguns temas serão os próprios participantes. Por exemplo, essa playlist de hoje será o tema meu. Será o meu tema, é a minha playlist. É a minha playlist que eu quero mostrar para vocês e vocês verem se gostam e se acham coisas novas para escutar. Terão também playlists temáticas, por exemplo, Projeto X Rock Nacional, Projeto X bandas inglesas, Projeto X punk rock, Projeto X folk e por aí vai. Sei lá, Projeto X sertanejo, que eu acho que ninguém vai querer fazer, enfim. Vão ser coisas assim. E a gente vai colocar as músicas para vocês escutarem. Então a gente vai estar falando um pouco sobre cada música, por que que a gente está colocando, escolhendo essa música para vocês escutarem. E vocês vão escutar a música que a gente queria que vocês escutassem. É isso. Então vocês já devem ter percebido que a primeira música que tocou aqui foi a minha primeira música de escolha, que foi We Are. É isso aí, vocês escutaram We Are, está tocando We Are. A primeira música sempre vai ficar tocando um pouco também quando a gente fala, assim, para dar um clima do tema do podcast, né? Então, pessoal, o We Are, eu acho que eu nem preciso explicar o do porquê eu escolhi essa música. Essa música praticamente representa toda a minha existência aqui, né? Enfim. Mas a próxima música que eu quero falar é uma música que também gosto muito. Então, a próxima música é With a Little Help from My Friends, que é uma música dos Beatles. Só que essa versão não é cantada pelos Beatles. Essa é a versão do filme Across the Universe, que pra mim simplesmente é o melhor musical que eu já ouvi na vida. Vocês podem também conhecer ela como a abertura da série que teve Anos Incríveis. Mas essa música é dos Beatles e eu gosto muito dela, eu gosto muito da letra dela. É uma letra que combina, eu acho que, muito comigo. Então é isso aí, eu quero que vocês escutem um pouco de With a Little Help from My Friends, Beatles versão Across the Universe. Escutem aí. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. Gets high with a little help from his friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? I get by with a little help from my friends. Yeah, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need

Valeu, pô, a gente tá uma vibe. Próxima música, pessoal, vamos escutar agora Breaking the Habit, Linkin Park. É uma outra música também da minha aborrecência, só que aí eu já não tava sendo tão aborrecente, eu já tava querendo a virar um pouco gente, sabe? Eu tava querendo sair daquela coisa de aborrecente pra pensar um pouco mais com maturidade, eu acho. Foi com Breaking Habit e Linkin Park que eu comecei a cair mais para um lado, fora do lado roqueirinho que eu estava. Não sei. Antigamente, vocês me veem hoje, eu sou uma pessoa de gosto muito eclético, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou a única pessoa no Projeto X Podcast que chega a escutar até pagode, sertanejo, forró de vez em quando. Eu gosto de músicas bem diversificadas, mas... Atenção, pra tudo tem um limite, tá? Funk, assim, se você falar funk Claudinho Buchecha, puta, tô junto. Agora se você falar funk carioca, véi, aí isso pra mim nem é música, então... Mas eu sou uma pessoa com um gosto bem eclético. E eu acho que eu comecei a ficar eclético por causa de Linkin Park. Que antigamente eu era muito roqueirinho, demais de roqueirinho. E Linkin Park fez eu sair dessa parte de roqueirinho... metal, essas coisinhas assim, e começar a cair para um lado mais eclético da vida. Então, por favor, Breaking the Habit, Linkin Park, escutem aí. próxima música, pessoal. Não sei o que fazer comigo. Vespas Mandarinas. É, se vocês pensavam que eu ia ficar só no meu passado, estão muito errados. Porque essa é uma música atual pra caramba, de uma banda muito legal, com um nome que eu fiquei pensando nesse nome por umas 3 semanas. Eu não engolia esse nome de banda de jeito nenhum. Vespas Mandarinas. Porra, que nome é esse? Hoje eu acho a coisa mais natural do universo. Mas é uma banda bem nova, com um som bem legal e com letras muito bacanas. Principalmente essa Não Sei O Que Fazer Comigo. A letra dela é uma das coisas mais legais que eu vi nas músicas atuais. Deem uma prestada de atenção. Se quiser, ó, entra lá, letras terra, letras qualquer coisa, e pega a letra de Não Sei O Que Fazer Comigo e acompanha com a música, cara. Porque, olha, é muito boa essa letra. Então, escutem aí. Fazer comigo. E ouvir uma pessoal, é isso aí. Vou finalizar com a última música agora essa playlist. Espero que vocês tenham pegado o jeito e espero que vocês tenham gostado desse formato, desse spin-off muito louco. Eu sei que esse foi um monocast, praticamente só eu falando, mas os próximos não serão assim. Fiquem atentos, porque os próximos será eu interrogando as próximas pessoas que serão, que falarão sobre a playlist delas e as playlists temáticas. Então, esperem aí coisas legais. Esse provavelmente vai ser um quadro ou semanal ou quinzenal, a gente não sabe direito ainda como que vai ser. Comentem aí o que vocês querem, se querem semanal ou quinzenal. Então, para finalizar, a última música será Mountain Sound of Monster and Man. Cara, eu não preciso nem falar nada. Eu quero encerrar essa playlist sem falar nada, só deixando vocês escutar Mountain Sound of Monster and Man, que, olha, é muito boa. Escutem aí. Calling in the distance, so I packed my things and ran far away from all the trouble. I cast with my two hands, alone we traveled on with nothing but a shadow. We fled far away. Some scratches made me wonder about their past, and as I looked around, I began to notice that we were nothing like the